Tatuagens, sucesso, Robinho Show, Silas Béis, vai meu queridão, Christian Bell, toca menino. Eu bem que te falei que não tinha perdão, coisa que eu não aceitava era traição. Te homenageei bem em cima do peito, que pena que demorei pra descobrir os seus efeitos. Foi eu quem vacilei com essa situação, peguei você deitado com outro em meu colchão. E você em meu corpo só restou a tatuagem, no meu coração saudade, saudade. De você e meu corpo só restou a tatuagem, no meu coração saudade, saudade. Se arrependimento matasse, eu não faria tatuagem. Belzinho! Vai, meu querido! Bora, Neto Costa! Bora, Marcão, meu fotógrafo estourado! Bora, Júlio no iPhone! Júlio Azevedo Tech, Tuca Playboy, toca menino. Eu bem te falei que não tinha perdão, coisa que eu não aceitava era traição. Te homenageei bem em cima do peito, pena que demorei pra descobrir os seus defeitos. Foi eu quem vacilei com essa situação, peguei você deitado com outro em meu colchão. De você em meu corpo só restou a tatuagem, no meu coração saudade, saudade. De você em meu corpo só restou a tatuagem, no meu coração saudade, saudade. Se arrependimento matasse, eu não faria tatuagem.